Alfa India e Alfa, Pacifica Torre 18895, altímetro padrão no 0 no 3, Simão Voe, bom dia, Azul 5197. Bravo, fomos informados pelo centro que só estava em voo visual, vindo no nível 115, confirme. Azul 4207, Chame Torre, Salvador, 118.95, tem uma posse. Salvador, bom dia. Azul 4207 não conseguiu reportar para o controle, mas está na final da 1-0 contra a embaixada e travada. Pouso autorizado, vento 1-0 graus, 2-9, Azul 4207. Livre pouso na 1-0, Azul 4207. Comenta. Certo, comandante. Para chegar da MAN, mantenha o nível 1-0, informe no ponto ideal descida para... O procedimento da final vai ser o número 7 para pouso. Confirme o nível que está mantendo. Recebendo 115. Azul 5197, ali, mas bem. 4207, solo a 08, direita no 21-9. Direita com solo 21 rádio, azul 4207. Solo, bom dia, gol no 395, pushback, acionamento no 6. Tá livre, gol no 395, chame táxi. Chamará para o táxi, no 395. 5-0, está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, um ajuste padrão, informe no localizador. O 6250, informe que temos um bandeirante sobre a ilha de Veracruz, subindo para o nível 120, evite desvio pela esquerda, o 6250. Autorizado, zona 6250. National 6200, Scorpio Identic, clear, Mari, available, down to flight level 050. Cavaleiro, mano. Tranquilo, Bravo, desça para o nível 050. Decolado, Zuno 1, chame controle 1198. 1198, obrigado, boa. Controle Salvador. Bom dia, azul 5197. Cruza mil pés, perfil da Elleda. Bom dia, azul 5197, contato radar. Vou para o nível 340, saída da Elleda. 340 da Elleda. Para o táxi, gol 1395, BOB 135, Galeão, 3 horas e 40 minutos. Lembrar azul, prossegue pátio, Índia, ponto esperando torre 10895, altímetro padrão no 013, bom voo e bom dia, gol no 395. Ok, após Embraer, pátio, Índia, no ponto de espera 1895, com 13, gol no 395, obrigado. Position. Torre, bom dia, voo 1395, pronto, no ponto de espera da 1-0. 1395, a linha decola cabeceira 10, vento 330 graus, 39. Empresa Daniela decolar na 1-0, voo 1395. Papai, o meu whisky, bravo whisky, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 070, reduza para 250 nós. Bom dia, Papai, Tango, whisky, Yankee, bom. Copio 370, Fortaleza. 00, clear the final LS, down to 2000 feet, connect 1013, report on localizer. Colada 10 com curva de esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5404, controle 119, decimal 8. Decimal 95. 95. 197, agora Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, bom dia, obrigado. Lenda? Oxa, 6250. Tá, 2,5 do externo, campo à vista. Aqui na aproximação, aguardando autorização de pouso. Isso, proa 090, limitado pela radial 350 do Gaia Salvador. Prossiga, guardião. Radial 320 do VA Salvador, Lima Quilograma. Juliette, Bequilo está para parar e iniciar o lançamento. Bequilo está coordenado na frequência de coordenação? Ah, sim, Matheus. Está livre lançamento, informa para descida que é Bequilo. Vento, informo que nesse momento um tráfego no externo decole com mais rápido possível, guardião, salto fora do solo. Papão, meu whisky, bravo whisky, desça para o nível 050. O whisky Yankee uniforme, desça para o nível 060. Colado agora ao 17, chame controle 1198. 198, obrigado. Salvador, bom dia, Golno 395, passando 2000, Dayão. Bom dia, Golno 395, contato radar na decolagem, chegou para o nível 360, após 2000, autorizado Leda. Ok, direto Leda da presente, subindo para o 360, Golno 395. Salvador Lima Quilo Bravo, você aceita a vetoração para a final visual da 17? Mantendo a presente proa, sob vetoração, desça para 2000 pés, o Lima Quilo Bravo, informe quando visual, o ajuste no 013. Tira o Júlio Caracelo. Júlio Caracelo, livre descida, informe cruzando 2500 pés. Alô. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02 para Fonte Nova, 500 pés, o ajuste no 013, na escuta do controle. Azul 4207, chamando solo cópia. Chegou no 162, identifique chegada Mari, está para o nível 070, seu número 7 para pouso. Tango Whisky Yankee Uniforme, complete redução para 2009. Salo 250, solo 19, direito, 219. 19, obrigado. Salo, bom dia, 3895. 95, Guarulhos, só um minuto, cobre. Pronto, cobre Guarulhos, 3895. Bom dia, Librona Cessuto. Alfa Juliette, portão 09, indo através do 08. Vou observar a viatura Follow Me para segui-lo até o portão 9. Maravilha. Juliette 09, Follow Me 08. Tá 3895, tá pronto, cobre? Pronto, cobre, 3895. 895 Guarulhos, 340 está autorizado, aerovia P Zulu no meia, até Belo Horizonte, vai botar o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, depois Bridge já intercepta P Zulu no meia. Aciona 5415, controle 119.8. Seja autorizado nível 340, conforme o nosso plano, P Zulu 10, Bridge e P Zulu no meia. BH, após conforme na Poços, o saindo dessa, vamos sair, da El Leda Bridge, direto, a Brisa Lono 6, 54 no 5 transponder e o controle 198. Temos só após Belo Horizonte, direto Trive, após Trive Poços. Afirmo Trive Poços, 3895. Botão 4, chame pronto, pushback, 3895. Agora tá nessa. 305 North. Okay, roger, thank you. Clear to land, runway 10 Ocean 6200, thank you. Salvador, tá 3191. Bom dia, 3191, informação Mike para o Galeão, copia o 340. Pronto para cópia, ciente da informação Mike. Sente na 3191, Galeão, 340 está autorizado, eu vi o peso Luno 0 até SMAP. Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, SMAP. Após o SMAP, direto Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5420 e o controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 340, via Pesolu 10, até SMAP, depois Lúvito, Barbacena, conforme. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. 5420, responde, controle 1980, da 3191. Parece que tá 3191, portão 5, chame para outro pushback. Chamará pushback, eu tô 3191. Passando o Whisky Yankee Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A090, seu limite é a radial 3200 Salvador. Esquerda 090, optado pela 320 Salvador, Whisky Yankee Uniforme. Voo no 864, completa final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118.95. Papá Romeu Whisky Bravo Whisky está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, conforme o localizador. Autorizado 2.000, vai informar o Whisky Bravo Whisky. Como que temos o helicóptero Alfa Terra 50, 500 pés, próximo à duna, não irá interferir na aproximação. Sim. O Uno 162 está reautorizado, descida para o nível 050, redução para 2209. É a 4, continua aproximar, só aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Line 6200 on the ground at 24. Leave your next right and contact the ground 121 decimal 9. Okay, right, and then 129 there, thank you, 6200. Yankee Uniforme, para o localizador, curva direita pro a 140, direita para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento. Direita 140, descendo para 2000, autorizado o procedimento. Cabeceira 17, baixada e travada, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 160 graus, 612 nós. Puxa em frequência 120, décimo 1. 1864, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. 64. Informa o tráfego à sua esquerda para pouso na 17, não vai interferir com a sua aproximação. Já estará curto final para pouso na cabeceira 17. Ou 1864. Tem o tráfego 1864. Estabilizou no lock, esse Bravo Whisky. Esse Bravo Whisky completa final, torre 1895, tomou posto. 1895, bom domingo. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, final pista 10. Whisky Bravo Whisky, continue a aproximação, informa, vai para pouso na 10 ou na 17? Confirmar o vento, por favor. 150 graus, 160 graus, com 612 nós. Se não for atrapalhar, a gente pousa visual na 17. Fica a seu critério, comandante. Gente, pode cancelar da presente Whisky Bravo Whisky, pousa visual na pista 17. Afirmativo, então eu solicito o cancelamento agora aos 27. Reporte final da 17 Whisky, Bravo Whisky. Sim, vai reportar na final. 6200, before Juliette. Hold position, final 6200. Ok, roger, hold position, 6200. Aqui uniforme, informe, temos helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, irá interferir na aproximação. Negativo, o Whisky aqui está ciente. Completa agora o final do procedimento, torre 11895, tomou pouso, Whisky aqui uniforme. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Gol no 1162, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste padrão, informe no localizador. Nossa intenção é no externo cancelar, prosseguir para o 17, base pela direita. 1864, solo 28, direito 1219. 219, obrigado. Afirmativo Whisky Yankee Uniforme. Estou no externo, cancelo o plano e prossegue visual para a cabeceira 17. Informe nesse momento, o Whisky Bravo Whisky Unia já está cancelando e prosseguindo o final da 17 também. Você será o número 2, ok? Estamos reduzindo aqui. No 864, livrou. 864, bom dia, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, 864. Azul 4060, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Whisky Bravo Whisky, avistado, pouso autorizado, carteiro 17, vento no 30 grau 089. Vive pouso no 7, Whisky Bravo Whisky. Bolo 864, ingressa próxima à esquerda. Via Kilo, táxi via pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Primeira esquerda, táxi 2 Kilo, pátio 3, vai para ingresso no pátio principal 864. 1709, vai seguir Charlie 5 via X-Ray. Reduzindo, 62. Pessoal com o Whisky Bravo Whisky já tocando, o Whisky aqui de forma vai prosseguir para a base da 17. Whisky, Bravo Whisky, solo aos 3-1, quando você agilizar para liderar na papá? Whisky, arco uniforme, reporte final da 17. Chamará Whisky, arco uniforme. No 864, ingressa parte principal, portão previsto é o 612. 612, portão principal, 864. Salvador, bom dia, gol 1162, estabilizado ao X-Ray. Whisky e Yankee Uniforme, agora pista livre, pouso autorizado, capiteiro 17, vento no 40 graus, 89. Pista livre, Whisky entra em forma, baixado checado, ingressando na final. Gol no 62, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguarda o 62. Gol no 094, pronto para o táxi, com POV de 182. Zona minha de 3 horas e 20, alterna Recife. Direita Índia Alfa, ponto esperador no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0 no 3. Tamo voo e bom dia, gol 1094. 0-0-3, direita, Indianapolis, contra o Esperanto, 895, 0-0-4, bom dia. 6200, approve taxi via Juliet to stand 03 and observe the taxi of Boeing 737, ok? Okay, roger, to the press, cam, clear to Juliet, stand 03, thank you, 6200. Volta 3191, na posição 5, para o inspecionamento. Volta 3191, coordenando o equipe do solo. Após a passagem à retaguarda do Airbus 320 da Avianca, assim que o mesmo liberar o setor retaguarda, em coordenação está livre, chame táxi. Está livre após o Airbus da Avianca, o TAN 319. Tá do povo, gol 162. Whisky e Yankee Uniforme, solo 33, autorizado backtrack até o pátio 5. Salvador, boa tarde. Gol 1-5-6, entra mais apresentação galeão. Galeão, só um minuto, cópia, prepara da Eule da Bridge. Eule da Bridge. Alemanha, gol 1094, visual com tráfego na força, controle espera, 1094. Gente, está autorizado ali, manter o 094. E mantém aqui 1-0, vamos até 1-0. Está prosseguindo para Guatemi, confere. O Luno 62, solo 35, direita, 129 só. Direita, 129. 1162, bom dia, táxi via Alfa, reporte na cidade Juliette. Alfa, cidade Juliette, reporte 162. 0 graus, meia dúzia nós. Tem que decolar de pistola 0-0-0-4. Número 2, para cópia, aguarde só um minuto. Prepare a PUCA, treino São Caju. Zero 94, decola 37, controle 1935. Obrigado, bom dia. 6. Ativo só um minuto, 5556. Então 395, aguarde autorização. Mais 10. Ajuste, altimetrão na 0, no 13, com final do procedimento. ELS X-Ray, pista na 0. Google no 094, contato ordenado, colagem, sub, manteu 370, sair da mão. 370, pessoa da Momo, Gol 1094. Segunda direita, vem a Indy Alpha, ponte esfera 2, 118, 95, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo, bom dia, tá 390. E a Indy Alpha, ponte esfera 118, 95, tá 3195. No 1-62, após o arco-íris da TAM, ingresso a Juliette. Eu destino o portão 1-0, portão 10. E no través do 08, vai observar a viatura Follow Me. Após o TAM, ingresso a Juliette, portão é o 10. Através do 8, Follow Me, segue o 1-62. Voo 1-094, suba restrito nível voo 350. 350, voo 1-094. Solo em coordenação com 21 na retaguarda, poderia iniciar o feedback, está 3895. Tá livre, tá 395, chame táxi. Obrigado, senhor. Tô no 556, Galeão, cópia? A cópia, Galeão. 556 Galeão, 360 está autorizado, aerovia Pesolo 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papai, SMAP, apoio direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Sango Oscar Lúvito, apoio direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, apoio direto Bridge, Bravo, Romeo Índia Delta, Eco Bridge, aciona 5423 e o controle 119.8. Transponder 423 e controle 98, voo no 5.6, posição 02. Gente, só após SMAP, Lúvito, Lima, uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após Barbacena, após conforme plano. Correto, portão 2, chame pronto, voo no 5.6. 40, cópia. 140 Maceió, nível 250 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, colada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5422, controle 119.8. Possível voo direto na proa de Cogburgo 1094? Negativo, manter o perfil. Da Corrija, está autorizado, Cogbo está autorizado, gol 1094. Cogbo autorizado, então muito obrigado, subindo ainda registro 350, gol 1094. 40 correto, portão 9, chame pronto, pushback, sanamento. Azul 4060, completo final do procedimento, chame agora a torre na frequência 118.95. Oi, Salvador, 118.95, azul 4060. 207 Rio de Janeiro, copiou 360, formação novembro agora. Salvador, muito bom dia, azul 4060. 4060, continua a aproximação, a retrogradação de pouso. Ciente, 4060. Lima, uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco Bridge, aciona 5414, controle 119.8. Pois 1-1 decola os 42, controle 1935. Controle 11935, tá 3191. É corrigido, 198, aqui 198. 11938, 3191. E apenas mais um minuto, eu pode coordenar com a equipe do solo. 5R2 da TAM, iniciar o táxi, liberar a retaguarda, tá livre, chame táxi azul 4207. 0, saída da El. É o TAM 3191 sobre o 340, saída da El. Controle Salvador, TAM 3191, solicita proa de Leda. Solicita o quê? Proa de Leda. Estou autorizado. Autorizado proa de Leda, TAM 3191. Para o táxi de Oscar, 3295. Zona 6, a bordo, 4 horas, autonomia, certo, galera. Tende Alfa, ponte espera torre 198, decimal 95, altímetro padrão no 03, Simão Goi, bom dia, TAM 3895. Tende Alfa, ponte espera torre 3895, TAM 3895, obrigado, TAM 1. Voo no 556, pushback no posição 02. Zero 2 irá aguardar, é o número 2 no setor, previsão de mais 5 minutos, voo no 556. Quatro zero meia zero, solo os 44, direito, 2 1 solo. Um nove zero nove quatro. Chame o centro Recife na frequência 1245, alterna 2685. Autorizado, 3895 alinhado e decolar, vento 160 graus, 8 mais. Ali decola 1895, decola os 47, controle 1935. 198, corrijo. 198, confirmo, bom dia. Guardando, partilhando, azul 4060. Juliette, portão 8, azul 4060. Juliette, portão 8, 4060. Se for do interesse do controle, pode voar direto da EL. 3895, contato radar, sub, mantendo 340, saída da EL, estou autorizado para a lida. Muito obrigado, Leda, da presente, e 340. Cinco, ação de identificação, via chegada à mar e desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1013. Delta Indy Alpha, atmosfera torre 118, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, tamo voo azul 4207. Bono 556, agora já tá livre, chame táxi. Ah, tá. Tá 3191, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1395. 1251, 3395. Obrigado, bom dia, tá 3191. Controle OTAN 3895, desvio à direita para evitar formações na proa 230. Sente, quantas milhas? Aproximadamente 80 milhas, senhor. Sente. Controle Salvador, azul 4207, decolado. Azul 4207, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, subindo 360, 4207. Gol 1556 para o saco com 166 bordo, 320, alterna Campinas. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 18895, altímetro agora 10, 1012. Tem um bom voo e bom dia, bom 556. Indy Alpha, ponto espera 18895, obrigado, 1012. Boa tarde, bom 556. Controle azul 4207. Siga. Autoriza uma posição mais à frente, a Leda ou Bridge? Leda, estou autorizado para a Leda. Leda, inicialmente, obrigado. Vai ter que ir para a Zero, pronto. 5-6 autorizado, alinhar e decolar. Vento 1 no 50 graus, 101. Alinha e decola na 3195, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 3395. Ah, controle, confirme, foi para azul 4207? Negativo, está 3895. Porra, siga. Chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 3395. 251-3395, vai informar o desvio, um ótimo domingo, senhor. Controle 19, decimal 8. 19 e 8, é, igual o nosso 55. 1012. Controle Salvador, nosso 556 da Gol, liberando 2000 pés na Adael. Contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 360, saída Del. Sim, saída 360, pode voar letra, senhor. Autorizado, gol no 556. Obrigado. Salvador Azul 4463, informação Oscar, Ilhéus 180, bom dia. Quatro metros, só um minuto, cópia. Salvador, Oceania 6140, pronto para o táxi, 190, aguardo 1 hora e 50, alterna Recife. Ano 140, táxi via Pátio, Índia e Alfa, Ponte Espera Torre 118.95, altímetro no 012612. Tem um bom voo, bom dia. Pátio Índia, Alfa, Ponte Espera Torre 18.95, 6140, boa. E? Deu. Olha. Azul 4463, chamou cópia de Elcio. Afirmativo. Qual nível solicitado? 180 com a Austra. Ground, brother, left in Russian 6213, information Oscar. Russian 6213, standby sequence, just 1 minute, please. The will be departure dial later after bridge. Salvador Chanel 6140, ponto de espera, dá no zero, pronto. Autorizado, via caliar e decolar, vento 160 graus, 8 nós. Decola, Chanel 6140. Cópia? Na escuta. 4463, Ilhéus, nível 180, está autorizado. Direto, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5434, controle 119.8. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Transponder 5434, controle 198, azul 4463. Correto, portão 8, chame pronto, azul 4463. Chama na pronta, 4463. Prisado em LS, gol 1455. Completo final, chame 2-1 no 8.95.